passar é vida, eu sei que nem tudo vai ser como sonhei. Ter caminho para fazer e um plano sem saber ser mais alguém. Vais ver, vais sentir, não precisas desistir. Quando a vida te para e diz não, pois eu estou junto a ti, dou-te a força que há em mim. Tu és mais do que um só, somos um. Estão de ti, esperam com razão.